A lança que tu mata é que te fura. Inimigo não existe pra quem tem a alma pura. Dobram problemas a que achar que solução é loucura. Procura cura, a Bíblia pula antes que o beco te anula. A vida é difícil pra quem leva vício na noite, sombrado e fissura. Livro no tempo levado com peso naquele seu momento. Rua, clique, clique, flow, flow. Dois tiros de longe acertou. Quem tava do lado, uma amaldiçoado, pagou polegado na noite sendo um quatro. Olhos abertos aos batifes camuflados. Serpentes com veneno te ataque, tu tá do lado. Safado, mascarado, encapuzado, se mordendo. Dedo solto é o que mais tem, esticado no sereno. Nem me pergunte o porquê, sumi antes de ver. Exemplo tive no passado, pra hoje é tento viver. O passo manter, não vejo você que sim de mim. Na noite, esse jovem de escuridão facilmente ou não vira buzinha. Irmão, vim acertar as contas esquecidas. Quem deve que esquece, gaste vida, quita com a vida. Pra quem tem alma vazia, a solução são as bebidas. A fome prepara o homem para as fitas, olha que fita. Quatro na barca e uma chita, com a mente gatilhada. Natura a polícia, quem nasceu pra ser quebrada. Quem vive de carniça, tá com a alma amargurada. Só podra, pessoal, espiadão na madrugada. Rei, mano, em 2000, nossa quebra era outra. Suas estavam na rua, não em palavras da boca. Tempos mudaram, vários estão de coleira. Em roda de falsos, até mentira é verdadeira. Vixe, ninguém quer ser vice aonde é vivo. Vixe, ninguém quer ser vice, estou iludido. Vixe, ninguém quer ser vice, dá até medo. Perdidos somos entre confrontos que há em nós mesmos. Vixe, ninguém quer ser vice aonde é vivo. Vixe, ninguém quer ser vice, estou iludido. Vixe, ninguém quer ser vice, dá até medo. Perdidos somos entre confrontos que há em nós mesmos. Mas a visão daqueles tinha não era a mesma do que a minha. Antes de fala dos meus passos, olhem por onde caminha. Verdade pro gueto, amigo pros dedos, que perde de medo. Quem anda no cedo e tá na madrugada, longe da quebrada, procurando e vê com arrego. Pescoço pros morcegos, pedra pros manos secos. Perdido, matinho, esquina sozinho, pra quem é durinho é ouro. Sem desaforo, zumbi a busca de tesouro. Se trombar de frente, pá, sabe que querem seu couro. Refém, se paga de zorro, mó pegó na boca de fogo. Na boca de gorro, não devo, não como, te amo, socorro. Mano, só cagueta, sim, pobre quem tá na treta. Sim, não pode se pague de louco, sim. Pagam, cagam, corre na hora do primeiro pipoco. Vários agora passando sufoco, pouco tempo pra fugir. Quem se esconde nesse poço, morto de lá vai sair. Quem não é, vejo no rosto, gosto pra me destruir. Só os reais, mantenho o posto, até a vai o cacaque. Cê é louco, louco, na fita não faltou cor. Corrida pela vida, presuntão quem lá ficou. Cê é louco, louco, na fita não faltou. Corrida pela vida, presuntão quem lá ficou. E eu vi que todos queriam fugir. E a gola tira até pra quem tava ali pra curtir. E quem não deve não teme, então dane-se. Mas me liguei que todos entraram em pânico. Vixe, ninguém quer ser vice onde eu vivo. Vixe, ninguém quer ser vice, estou iludido. Vixe, ninguém quer ser vice, dá até medo. Perdidos somos entre confrontos que há em nós mesmos. Vixe, ninguém quer ser vice onde eu vivo. Vixe, ninguém quer ser vice, tô iludido. Vixe, ninguém quer ser vice, dá até medo. Perdidos somos entre confrontos que há em nós mesmos.